Táxi principal, já seguiu 321 da TAM, iniciando o táxi agora no encontro-se no favel do portão 10. Meu ponto de espera é porte pronto, QNH no 017. Agora da aeronave da TAM, já saiu o parte 1, segue a mesa, ponto de espera, informa o táxi 3221. Salvador, T31, sentindo o próximo no posto espera 1-0, pronto. T31, 171, autorizado, aliado de Palácio 0, vento 170 graus, 05 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 1-0, T31, 171. Saludo 2221, mantenho o ponto de espera para o 0. Após a rolagem do R2 da TAM, autorizado a linha e manter o 0. Mantendo o ponto de espera 0, após a rolagem do TAM, e mantém a 1-0 para o saludo 2221. Para 2017, autorizado final da procedimento X-Ray para pistão no 0. 3171, decolado aos 22, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 08, 3171, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, é o 3171, São Bruno. 3171, contato radar de colagem, subavia São Bruno para o nível de voo 320. Dia São Bruno, nível 320, 3171. Aos 069. Nível de colagem, para 3202. Passarelo 2221, decolado aos 24, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 120, decimal 8, passarelo 2221. Só 3171, inicialmente uma beleza. Beleza, 3171. Controle Salvador, eu passei no 2221, decolado pelo perfil da Momo. Amigo 2221, contato radar da decolagem, suba via, saída da Momo, para nível de voo 160. Sobe via, saída da Momo, para 160, passei do 2221. Controle paciente do não cumprimento da restrição do gradiente ATC, na Momo, para o passageiro 2221. Negativo, não foi informado o controle, se não tiver condições de cumprir a perímetro, então o passageiro 2221, temos tráfego e aproximação pelo setor nordeste. Paciente, foi informado inicialmente no primeiro contato com a torre em Salvador, mas vai cumprir então o perfil conforme informado pela torre Salvador. Na cópia da autorização, está mantendo 3.000 pés, o gradiente inferior, o parceiro 2221. Gente, grato pela informação. Rio 5973, complete ao final, chame todos, 118, decimal 95. 18, 95. resposta, a gente agradece, pastor Leandro. Entendi. Inicialmente veio em barreira, inicialmente veio em WhatsApp e aguardando o trem barreira. Ok, voando o WhatsApp e aguardando barreiras, parceiro 2221. Amanhã 225, informa o tráfego. 11 horas e 3 milhas, rumo oeste a TR-72, mantendo 3 mil pés. 7.0.0.0.0. Amanhã 225, foi autorizado 4 mil pés. Ajuste na 017. 4 mil, chame de CIF, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 125, 123, 8. O registro, 3178, bom dia. Passaria de 2221 agora. 13 milhas, noroeste de Salvador, está autorizado subir para o nível 60. Livre a estação para o 60, vapor de vapato, parceiro do 2221. Chamei a 225 dessa via, banco para 2 mil pés, ajuste no 017. Autorizado final do procedimento MS X-Ray da sistema 0, está estabilizado. Liga, bom, 2 mil pés, 017, sistema 0, 221. Chamei a 221, vem Barreiros, acidente. Está presente direto Barreiras, muito obrigado por 221. Rio 5973, solo aos 31, livre pista direita, segue táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3. Alfa e Kilo para o Pátio 3. Preciso. É 225, poderia voar na provisória. Eu tenho a via reporta estabilizada, chama na 225. Entendi, a via é na 225. Bom dia, informação Golfo, confere, enquanto cobre. Azul 5126, autorizado com fins via Azul 21, nível de voo 360. Saída Arba 1, transição Elefa. Após Elefa, voo direto Tozop, onde intercepta a via. Transponder 5565, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, 360 para Santos, Azul 21, decolagem do Arco 1, transição Elefa, após Elefa, Tozop, Manifesta Petro Aerosia, 2565, transpondo 1208, Azul 21. Azul 5126, cruzamento correto, reporte para o pushback e acionamento na poli. Ok, reportará, pushback e acionamento sim. Localizador de zona 225. Eu venho com o 5 complete acionante, Salvador 118, decimal 95. 118, nosso amigo, 225. Salvador, acionante 225. Puxa, 625. Tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, na 225. Acelera a instrução de velocidade na chuva da boca. Condições de manter presente até a próxima aula. A gente mantém o número 1 na próxima aula. Direção. Que era chamar a polícia. Segurar 9972, a sua identificação do Sovio, a chegada da Banel de Uno para nível de voo 050. Dia número 2, aproximação. dois mexer, já puxar para 2509. 2153, informação Golf, confere. Pronto, cópia, Galeão. 3153, autorizado para o aeroporto do Galeão, via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857, Moço, nível de voo 340, saída Sanvo 1, Leda, Doclo, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5567, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. São 3153, cotejamento correto, apenas confirmando após Leda voa a posição Doclo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Correto, é forte ponto para o filé de acionamento, botão 9, 3153. Grau 9972, do coração para o seu confiamento, mantenha presente para o seu limite ao localizador. Até a prova de Tolote, 9972. Como 093, informe indicada? 190. Grau 9972, complete, redução para 2009. Azul 5126, reposte táxi. Federal 997 vai ser retrato agora em junho, 9 milhas à sua frente, ou agora de 738 com graus de 1,50 e reduzindo. Plano 093, complete a sua chamada de 182995. 1895, com 093. Salvador, bom dia, Rona 093, final da 90. 1093, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 05 nós. Livre pouso, Rona 093. Federal 972, tráfego avistado. Continua aproximação, aguarde salir. 72. No solo aos 5-4, libere a direita via Fox, pegue o táxi via Alfa, com a chance da táxi aí, Juliette. Liberando via Fox Trot, com a táxi via Alfa, chama de Juliette, no 093. Federal 9972, autorizado pouso, pista 10, lento, 170 graus, 170 graus, 049. Pouso autorizado 9972. 2 no azul, 512 acionado para o táxi, com 103 no COB, 3 horas e 50, alterna motivação. 5126, táxi direita via Índia até o ponto de espera da pista no zero. Reporte quando pronto, QNH no 017. Direita via Índia, ponto de espera, reporte para 512. Ajuste no 126. Avião 126, contato radar de decolagem, suba via Boruna para o 24360. Só até 60 via Boruna, 126. Número 24. É, informação boa do guardião, número 24. 31-53, decolado ao 05. Chamei o controle Salvador em 120, décima 8, bom. 308, bom dia. Palme Hotel, Romeu Golf. Confirme questões de sobrevoo. 253, contato radar do colégio Sul da Vila, São Bruno, para o nível de voo 340. São Bruno 340, via 3153. Aciona transponder 0155, segue a 500 pés, controle de salvador no 20, décima 8. Palme Hotel, meu Golf. Treinamento correto, reporte para acionamento em barco. Chané 6225, cópia. Nossa cópia 6225. Chané 6225. Autorizado Brasília, via Azul 17. Nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Elefa. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5006. Sequência do controle Salvador 120, décima 8. Brasília 380, Azul 17. Arbor 1, Elefa, Palme 10, com direita 5006. Transponder. Controle 1208, 628. Chilem 225, cotejamento correto, reposte para o pushback e acionamento, portão 2. Hotel Romeu Golf, decolagem contra risco de rimar, vento, Rio Aeródromo, 170 graus, 03 nós, QNH no 017, reporte para o solo. Volta. Estamos 0, reporte estabilizado. 2 com 3, 1 a 0, 9, 7, confirmado o procedimento, reporte estabilizado, 3, 5, 9, 7. Comprou o uísque sem interferência com o eixo de aproximação da 1-0 e transfere para o controle 120, décima 8. Transfere e controle até o melhor. Posto liberal 9970, estabilizado para embaixo. Liberal 9970, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 160 graus, 04 nós. Viva em posto geral. Controle a Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga. Decolagem mais a comprova isso aqui. Peço para a voz, vamos para a caixinha na sua escuta. Gente, mandando para o uísque, repete iniciando sobre o voo na rota do abacaxi. É, pode lá. Bom dia, Sané, com 211, posição da informação Golfo e Galeão. Ele é 21 no Galeão, agora de cópia, prepara a saída São João no Lenda do Arthur. É presente o Renato de Belf, está no terceiro cachorro da Belf, e está para o nível de voo 050. Pesado, o Cono 233, tem condições de manter a presente no local até a próxima Belf, para o sequenciamento? Cono 233, copiou o controle? O 735, o Rafael estabilizado. Progressivo no 7, chame Sérgio, 118, aproximar 95. 118, tá sim, obrigado. Gente, eu tava na rua, se reporte até mesmo. Sítio 1420 na live cópia, para Campinas, prepara São João 1 no Linha Morte, para a saída. Comandor Comando 093, autorização para Confins 380. Confins 380, temos aqui autorizado nível 360, vai guardar a cópia. 1093, prepara a saída da Arbolo. Arbolo, guarda 360, 093. 3597, trafegando o estado, vento 150 graus 059, autorizado o pouso da Motel. Pouso autorizado a Motel, 3597. Pouso 4209.4, Campinas, conforme rota, plano de voo 210, por base 216, pois conforme eu de voo 3020. Decola 10, primeira curva à direita, São João 1, Lida, Mótima, 5007, assim transporte, controle do plano 208. Transporte 5007. Correto, junto com a cena, posição 03.